Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a nossa devocional no livro de Lucas. Hoje vamos para Lucas capítulo 22. Quero lembrá-los, se você conhece alguém que precisa ser abençoado com uma palavra de vitória, então passe o número do nosso telefone para que a pessoa entre em contato ou passe para nós o telefone dessa pessoa e nós adicionaremos no grupo e ela passará a receber uma palavra. Toda vez que eu tenho pedido a vocês, alguém tem respondido, ou algumas pessoas têm respondido e o grupo só vem crescendo e com isso também a mensagem vai se espalhando. Eu agradeço de antemão. E lembro a vocês também o endereço do blog, principalmente para alguém novo que está recebendo a mensagem agora. É blog Logos 7. Só põe um numeral 7. Não precisa escrever. Só ponha o número, tá bem? Blog logo 7.blogspot.com. Queridos, nós ainda estamos vivendo e respirando o clima da Páscoa. E Lucas 22 já vai trabalhar com esse ambiente que nós estamos trabalhando nos últimos dias, trabalhando a última Páscoa, a última ceia e os momentos que antecederam a crucificação, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Façamos então a leitura. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como se havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isso é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo:

mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. E ele replicou: se vou-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos para nós mesmos? O ouvimos da sua boca. Bendita seja a palavra do Senhor, bendito seja o Senhor. Louvado seja, adorado seja o Senhor pela sua santa palavra. Vamos para algumas notas de rodapé, irmãos, irmãs. Muito importante. Cada trecho desse capítulo, cada perícope desse capítulo, você geralmente ouve na sua igreja um sermão sobre cada trecho desse. Então, sobre Lucas 22, se pode fazer pelo menos 5, 6, 7 sermões. Há muito conteúdo aqui. Nosso propósito não é, de modo algum, esgotar cada um dos temas e dos trechos, mas é deixar uma palavra, um comentário e um chamado para os discípulos que nos ouvem e para os que poderão se tornar discípulos que também nos ouvem, para que de fato conheçam o Senhor e sigam-no como ele deseja. A partir do versículo 3, entrou, porém, Satanás em Judas. A história trágica de Judas, que antes desfrutara de comunhão íntima com Jesus, porém depois o abandonou e o traiu, serve de advertência para todos quantos seguem a Cristo. Nesta vida, sempre há a possibilidade de o cristão esfriar no seu amor a Cristo, de deixar Satanás, pouco a pouco, fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida e, finalmente, trair o Senhor em sua causa. No versículo 18, o fruto da vide, o que Jesus e os discípulos beberam na ceia da Páscoa é chamado o cálice da bênção, e o fruto da vide. As evidências bíblicas apoiam a posição de que o suco da uva não estava fermentado na ceia do Senhor. E ainda que estivesse, meus irmãos e irmãs, de modo algum a santidade do Senhor foi ferida, porque o Senhor jamais, jamais pecou e, portanto, jamais se embriagaria com vinho. No versículo 20, o Novo Testamento no meu sangue, ou a Nova Aliança no meu sangue, dependendo aí da tradução, com as palavras do Novo Testamento no meu sangue, Jesus anuncia um novo concerto, uma nova aliança ou testamento firmado nesse momento de renovação, mediante a sua morte sacrificial. A nova aliança tornou-se eficaz somente pela morte de Cristo. Os discípulos ingressaram na nova aliança quando foram regenerados pelo Espírito Santo, que passou a neles habitar na tarde do dia da ressurreição de Jesus. Aqui é importante estudar, irmão e irmã, depois se aprofundar sobre a regeneração dos discípulos. Depois eles foram batizados com o Espírito Santo, 50 dias após a sua morte, no dia do Pentecostes. Do versículo 24 ao 30, a verdadeira grandeza. Então saímos do tema do batismo, da nova aliança que foi firmada em Cristo Jesus, através do seu corpo e do seu sangue, do enchimento do Espírito Santo e do batismo que veio 50 dias depois da sua morte, e agora falando sobre a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do nosso ser interior e do coração. É vista na pessoa que expressa sua fé e seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Você pode encontrar. E depois todo o capítulo 2 de Filipenses. Bem, com relação a esta questão, em primeiro lugar, a verdadeira grandeza não está na posição tão marcante na vida das pessoas e tão marcante na vida dos cristãos nas igrejas, nas denominações. A verdadeira grandeza não está no cargo, não está na liderança, no poder, na influência, nos diplomas de nível superior, na fama, na capacidade de realizar grandes coisas, nas grandes realizações, nem no sucesso. O que importa não é tanto o que fazemos para Deus, mas sim o que somos diante dele em espírito e em verdade, interiormente diante do Senhor. A verdadeira grandeza, em segundo lugar, requer que sejamos grandes no que é justo. Temos que procurar ser grandes na fé, no caráter santo, na sabedoria, no domínio próprio, na paciência, no amor, como nos diz Gálatas capítulo 5. Trata-se de termos a grandeza de Jesus Cristo, que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Em terceiro lugar, a verdadeira grandeza é questão de sincero amor, irmãos e irmãs. lealdade e dedicação a Deus. E aí o que importa é sermos consagrados e fiéis onde Deus quis nos colocar. Por isso, aos olhos do Senhor, os maiores no seu reino são aqueles que lhe consagram a sua vida e se consagram diante da sua palavra e têm um total amor, lealdade e dedicação a Ele. Em quarto lugar, nossa consagração a Deus melhora o fruto do nosso trabalho na sua obra, mas somente na área em que Deus nos colocou e de conformidade com os dons que Ele nos deu. Eu estava celebrando agora mesmo e informando ao grupo que iniciou o seu estudo teológico aqui na cidade de Entre Folhas, e por ter iniciado esse curso, venceram as primeiras etapas, venceram a primeira disciplina e foram exitosos. Mas eu quero dizer a eles, não importa isso para Deus também, se vocês forem brilhantes do ponto de vista do estudo da palavra do Senhor, vocês que estudaram Pentateuco e agora a segunda disciplina será a história de Israel, se o coração de vocês não estiver circuncidado, não estiver marcado pelo amor e a lealdade como um discípulo fiel. Ou seja, como nos mostra o versículo 27, aquele que serve, no tocante àqueles que são escolhidos para dirigir a igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, Cristo diz que devem dirigi-la como servos. Quem lidera deve ser servo, ajudando as pessoas, sob a sua orientação, a cumprirem a vontade de Deus para suas vidas. Nunca devem abusar da sua posição, nem traí-la por motivo de fama, poder, riquezas ou privilégios especiais. No versículo 28, tendes permanecido comigo, Jesus falando com os discípulos. Jesus manifesta diante dos seus discípulos a sua gratidão pela fidelidade deles durante a sua vida, nas circunstâncias difíceis em que foi vivida. Nosso maior cuidado deve ser também o permanecer leais a Ele, num mundo hostil para com a sua causa e seus padrões de justiça. No versículo 29, irmãs e irmãos, eu vos destino o reino. Olha o legado que Jesus deixou para os discípulos. Jesus oferece um reino aos seguidores fiéis, aos discípulos fiéis. Esse reino futuro é estabelecido por ele mesmo, como nos mostra o versículo 30. Os discípulos não devem esperar glória terrena e poder nesse mundo durante a presente época. Eu estava parabenizando o grupo, como disse a vocês há um instante atrás, porque foram muito bem na primeira disciplina de Pentateuco e agora estão estudando História de Israel. Vão se dedicar em abril à História de Israel. Mas eu quero dizer que isso só tem significado se você estiver comprometido com o reino e para a glória de Deus. Você não deve esperar glória terrena, você pode ficar feliz com o seu êxito estudantil, ou no trabalho, ou mesmo na igreja. Você pode ficar feliz, mas a glória tem que ser dada ao seu Criador. No versículo 31 e 32, O capítulo fala sobre Satanás que quis se irandar na vida de Pedro. A declaração de Jesus a respeito de Pedro revela duas verdades importantes. Primeiro, Deus permite que Satanás nos tente somente dentro de certos limites. Você pode acompanhar isso no livro de Jó, por exemplo. O diabo não tem liberdade de fazer o que quer com o povo de Deus. Em segundo lugar, Jesus ora para que os seus não fracassem na fé. Aleluia! O Senhor intercedeu por nós, irmãos, para que nós não venhamos a fracassar, fracassemos na fé. Eu também intercedo agora pelos discípulos de Jesus em toda a terra para que não fracassem. A começar de mim mesmo. Como nosso intercessor celestial, Jesus, ele ora por todos aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como diz Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Deus é fiel, irmãos e irmãs, para em todas as tentações prover um modo de escape delas. Mesmo assim, o cumprimento das orações de Jesus é condicional. Se alguém recusa a graça de Deus, a intercessão de Cristo não tem efeito nessa pessoa. Não porque ele não tenha poder, mas é porque ele respeita a decisão de cada um, o seu livre arbítrio. Se alguém rejeita a graça de Deus, ele vai respeitar. Mas eu digo a todos vocês que me ouvem agora no Brasil e fora do Brasil que vão ouvir, em nome de Jesus, não rejeite a graça do Senhor. A graça que se revela justificadora. Ela torna você justificado pela fé. E você terá paz para com Deus. E isso não veio da sua vida. Não vem de nós, para que nenhum de nós se glorie. É graça, é favor imerecido. Essa graça se manifesta justificadora e também salvadora. Ela nos torna justos e salvos, justificados e salvos eternamente, para uma vida abundante e gloriosa. Essa graça se manifesta de modo santificador, de tal maneira que o favor imerecido de Deus vai nos transformando, vai nos transformando na sua imagem e semelhança, e de glória em glória caminhamos na direção da santificação, no caminho da santificação. E essa graça se manifesta também. E se manifestará glorificadora. Porque de glória em glória ele vai nos santificando aqui. Mas ainda estamos nesse mundo tenebroso, cheio ainda de pestilências, como estamos vivendo. Mas um dia não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais morte. E o Senhor nos glorificará juntamente com Ele, porque nós somos o corpo de Cristo. E assim como Ele é a cabeça desse corpo e foi glorificado, nós também, que estamos no seu corpo, seremos glorificados juntamente com Ele. Aleluia! Que Deus maravilhoso que faz isso por nós! Que grande favor e merecido! O texto tem sequência, queridos, e eu destaco o versículo 36, a questão da espada. As palavras de Jesus para os seus discípulos comprarem espada podem ter sido uma ironia. Considere-se que até então ele os incentivava a viver a vida da cruz, ao invés de adotarem métodos do mundo. A seguir, Jesus passa a declarar seu propósito em seguir o caminho da cruz, segundo a vontade de Deus, e deixa claro no versículo 38 que os discípulos não compreenderam o que Jesus de fato queria dizer. Tanto que Pedro tira a orelha de Malcom, um servo do sumo sacerdote, Caifás, e Jesus manda que ele pare, que ele não use a espada, como ele já tinha usado para cortar a orelha, na hora em que foi preso. Ele cortou a orelha, Pedro cortou a orelha do servo de Caifás. Jesus cura esse servo e manda Pedro parar, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus, na verdade, estava dizendo e nos propondo um outro projeto. No versículo 42, nós temos a continuidade falando do cálice. No 44, o suor de Jesus na oração, irmãos, tornou-se em sangue. Olha o que foi esse momento de oração, o que ele já estava sofrendo por saber que levaria sobre o seu ombro todo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos e se distanciaria por algumas horas, completamente do Pai, do Espírito Santo, porque ele estaria em pecado e não poderia ter plena comunhão com o Pai. Foi o ponto final do seu esvaziamento, como diz Filipenses 2, de 5 a 11, da sua renúncia. O ponto final foi a cruz. E que nós nos inspiremos nisso, meus irmãos, minhas irmãs, para irmos até o fim, para irmos até o fim. Eu também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Você cante esse hino dizendo: eu também vou levar a minha cruz, o meu ministério, até trocar pela coroa de glória. Prenderam Jesus e o levaram. Está no versículo 54, quase já finalizando o capítulo. Para as ordens dos eventos da prisão de Cristo e a sua crucificação. No versículo 62, finalizando, último destaque: Pedro chorou amargamente. Foi por fraqueza e não por iniquidade que Pedro negou o Senhor, pois nunca cessara de amar seu mestre e de crer nele. Pedro estava espiritualmente fraco e incapaz de resistir uma grande tentação, como foi naquele momento, porque ele, assim como os demais discípulos, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não tinham sido batizados ainda com sua graça regeneradora no sentido pleno da nova aliança. Foi somente no dia da ressurreição que receberam essa gloriosa presença e depois no Pentecostes que receberam o batismo. E o capítulo se encerra com a zombaria que os soldados e o sinédrio e os líderes do Sinédrio fizeram para com Jesus, zombaram dele e depois bateram nele e depois o condenaram. E ele foi crucificado pela minha vida e pela sua vida. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nós compartilharemos mais sobre esse momento em que Jesus está perante Pilatos, perante Herodes e vai ser enviado para a cruz. Finalizando, irmãos, nesta tarde, essa devocional que nos chama à santidade e a levar a nossa cruz, eu digo a vocês em uma proposição, uma ideia principal que conclui o capítulo, afirmando: Jesus confiou o reino aos discípulos. Olhe, observe, ouça isso. Jesus confiou o reino, a continuidade do reino, o testemunho do reino aos discípulos que o seguirem. Queridos, os principais sacerdotes tinham a preocupação de tirar a vida de Jesus, queriam matá-lo de toda maneira. Ainda hoje, muitas lideranças funcionam como instrumento do inferno para impedir a igreja de se tornar mais viva em Jesus. Satanás se infiltra no meio das lideranças para tentar impedir a proclamação do Evangelho, o anúncio do reino, a salvação das almas, das pessoas. Satanás entrou em Judas Iscariotes também, um daqueles que estavam perto dele, perto de Jesus, entrando em entendimento com os principais sacerdotes para matar o Senhor. Da mesma maneira, Satanás entra na vida de pessoas hoje e entra em entendimento com líderes, como eu disse, do nosso tempo, para impedir o avanço do Evangelho. Que o Senhor nos livre de uma falsa liderança no meio da igreja cristã, no Brasil e nas nações. Em nome do Senhor e para a glória do Senhor, Ele nos livre, nos dê discernimento para perceber essas lideranças e que nós não sejamos impedidos de proclamar. Pelo contrário, que nós continuemos a dar o testemunho, porque o reino nos foi legado. Tendo chegado um momento, queridos, de comemorar a Páscoa, os discípulos prepararam o cenáculo para a celebração. Hoje, na Santa Ceia, Jesus nos convida ao alimento celestial, proveniente de sua santa presença nos elementos da comunhão. A mesa do Senhor é o lugar do encontro da comunidade dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. É o lugar do encontro mais íntimo e profundo entre o Mestre e os seus discípulos. Jesus abençoou o pão e o cálice de vinho, dizendo para que esse memorial fosse repetido em sinal da nova aliança, no sangue do Cordeiro derramado em favor da humanidade. Tudo o que aconteceu com Jesus já estava profetizado, mas ai da vida de Judas Iscariotes, o instrumento na mão de Satanás para gerar a traição e a morte do Senhor. Jesus ensinou os discípulos que no reino os maiores devem ser como menores e servir a todos. E assim como o Pai lhe confiou o reino, o Filho confiou o reino aos seus seguidores. E um dia os mesmos estarão assentados ao seu lado para julgar as 12 tribos de Israel. Ouça isso de novo. Um dia os seus seguidores estarão ao seu lado para julgar as 12 tribos de Israel, a casa de Israel. Satanás pediu permissão para agir na vida de Simão Pedro. E muito embora ele tenha sido peneirado como trigo, Jesus intercedeu ao Pai por ele, a fim de que a fé do futuro apóstolo não desfalecesse. Na verdade, o propósito de Jesus para Pedro era que, após a sua real conversão, ele se tornasse um fortalecedor dos irmãos, um apacentador do rebanho. Isso fica claro no encontro de Jesus com Pedro após a ressurreição, quando ele diz: apascenta o meu rebanho. Jesus preparou os discípulos para a hora da crucificação. E enquanto orava no Getsêmani, ele suou sangue. Seu suor se tornou em gotas de sangue. Ainda que em profunda agonia de morte, e sabendo que poderia sair daquela situação, poderia chamar anjos do céu, como ele mesmo diz, e sair daquela situação, e viver a sua própria vida, e voltar, sair de Jerusalém, e voltar e dar continuidade, ele optou por fazer a vontade do Pai para a salvação de toda a humanidade. Mas eu gosto de pensar, não só de falar em toda a humanidade, foi pela minha salvação, foi pela sua salvação. Por isso, aceite a Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador. Rapidamente, você vê como estão as coisas. Esse tempo está findando. E diga ao seu líder religioso, aos seus pastores e pastoras, dependendo da igreja onde você estiver, eu quero ser batizado como a confirmação da minha aliança com Jesus. Quero me tornar um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Eu quero que ele seja de fato o meu Senhor e Salvador. Jesus foi preso à noite, como se fosse um salteador, um ladrão. E isso ocorreu como uma manifestação das forças espirituais das trevas, que também vão agir agora, tentando impedir você de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e vão impedir você que já aceitou de se tornar um cristão maduro. Como nós dissemos, ontem, que vai até as últimas consequências, que é semelhante a Abel, que entrega o seu melhor para Deus, ele vai agir. A batalha está em curso, mas você pode vencê-la. Pedro negou Jesus, e isso foi importante para o real processo de conversão que viria após a Páscoa. Os guardas zombaram de Jesus, e quando foi interrogado pelo Sinédrio, ele deu testemunho de que desde aquele momento em diante, o Filho do Homem estaria assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, onde de fato está e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E eu quero crer que quando ele julgar a minha vida e a sua vida, ele vai ver escrito sobre a nossa vida. Ele vai ver, na verdade, escrito com letras de sangue. As letras do sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado vai estar em frente à história da nossa vida, e por causa do sangue de Jesus, nós estaremos agraciados, e pela aliança de sangue que fizemos em sua morte e na sua ressurreição preciosa, recebemos também uma nova vida gloriosa, abundante e eterna. Eu tenho certeza, eu quero crer com certeza, com convicção agora, e intercedo por isso, para que o inimigo não prevaleça e que eu e você, um dia, julgados pelo Senhor, sejamos considerados justificados, salvos, santificados e então sejamos glorificados e vivamos na bênção de Deus eternamente. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de vitória. Lembre que quem anda com Jesus passa por lutas e tribulações. Olha só, Jesus, que era o mestre, foi crucificado. Nós vamos passar por grandes lutas, por grandes perseguições, por grandes tribulações, mais do que as outras pessoas, só por estarmos andando com Deus. Mas também tem uma coisa. Se por um lado somos atribulados e perseguidos, por outro, somos mais do que vencedores por meio dessa obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.